Salve, salve, coelhada! Decadentes número 503. No dia seguinte, há um empate que os grupos ainda estão decidindo se foi um bom, jogo, ou, aliás, se foi um bom ponto ou se a gente era obrigado a ganhar mesmo. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar chamando ele, Felipe Deleucas, que acabou de assassinar um bicho em casa. Felipe, dê seu boa noite. Boa noite e, bom, não era um bicho, era um inseto, mas está resolvido aqui. Nós ouvimos a esposa gritando, falando assim, um bicho, Felipe. Mas está resolvido. Ao contrário dos nossos atacantes, quando eu sou chamado a resolver, eu resolvo o assunto, né? Que beleza, hein? Ontem eu acho que nenhum dos 11 em campo resolveu. Talvez o Gustavo, que foi exigido uma vez e deu conta do recado, o resto, nossa senhora. Tá certo. Agora eu vou chamar ele, que pela primeira vez em vários programas já começa o programa com o áudio bom. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Aos poucos eu tô me redescobrindo nessa plataforma. Eu já descobri que eu tenho que mudar pro áudio da câmera para depois voltar pro microfone para dar certo. E já descobri também como é que resolve o problema da câmera. Então acho que agora tá tudo certo. De menos o time do América, que continua meio que tudo errado. Essa pergunta que eu ia fazer, você não consegue dar um jeito no time, não? Não, para isso aí tá difícil. Tá certo. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e já emende com aquele resumo de Paysandu e América, 0-0. Bom, boa noite, pessoal. Já de cara já peço desculpa aí pelo áudio, talvez pela imagem, mas hoje meu computador ficou na casa de pai, então eu estou fazendo do celular a moda antiga, né? Era assim que a gente fazia nos primórdios do decadente. Pois é, ontem fomos lá em Belém, né? Para encarar o Paysandu, que é o último colocado, e os dois times tinham propostas ali sobre o resultado bem tristes para o tamanho dos times, né? O Paysandu é um time de uma torcida muito grande, tudo, um time que representa o norte do país e tal, e a gente, um time centenário, um time que vem de boas Série Bs, de boas Série A, participações em competições internacionais, e foi um jogo que não condiz com essa realidade, né? A gente fomos a campo, na verdade, o Paysandu, se vencesse, sairia da lanterna, o América, se vencesse, sairia da zona de rebaixamento. Nenhuma das duas coisas aconteceu. O Paysandu continuou lanterna e a gente continuou na zona de rebaixamento. A gente foi praticamente com a mesma formação que o Valentim tem usado aí, que é uma formação que a gente... Não vou falar a gente, não. Eu vou falar por mim. Eu não gosto desse 4-3-3. Eu acho que esse esquema não se encaixa com os jogadores que o América tem à disposição. Mesmo a gente tendo 19 atacantes, a gente não tem três que prestem, né? Então, a gente foi ontem... A única alteração do jogo passado para esse foi a saída do Paulinho para a entrada do Dalbert, né? Dalbert, que veio do Sport, né? Mais uma contratação inexplicável. Um cara que não consegue fazer um jogo. Ontem ele conseguiu ficar 10 minutos, 15 minutos em campo, saiu, Paulinho entrou de novo. Paulinho, que assim, se não ficar esperto, Paulinho não joga nenhuma moléstia, porque é extremamente limitado. Eu até escrevi isso lá no Twitter, é um jogador novo, um jogador jovem, que está numa transição, mas quando você está jogando contra o último colocado, você tem que ter um pouquinho de ambição, um pouquinho de ousadia, né? E o Paulinho é um jogador que em todos os lances, a bola chega em pé dele, ele volta a bola. Ele não é ofensivo, ele tem medo disso. Eu não sei se é pela idade, pelo momento, ou se é por ruindade mesmo. Foi um jogo muito ruim, a gente não teve chance clara de fazer o gol, talvez ali uma chance com o William Bigode, que é o William Bigode sempre perde um gol por jogo, não foi diferente contra o Paysandu. Como bem o Decabito disse aí, o nosso goleiro Gustavo fez uma defesa boa, de resto nada. A gente até colocou na enquete lá do Colatina, e muita gente nos criticou de ter colocado o Ricardo Silva. Quer dizer, na verdade, ao contrário, muita gente falando que o Ricardo Silva foi o bala do jogo. Gente, a dupla de zaga nossa, ela é ridícula, ela é ridícula. Ela perdeu bolas ridículas, ela trombou um no outro e tudo. Então, assim, não dá pra falar que jogaram bem. Mas pra falar que a gente estava jogando contra o Lanterna, que foi o final do jogo, tivemos a entrevista do Valentim, onde ele fala que o Miguelito não se adequou ao esquema de jogo dele. Mas o esquema de jogo dele é o mesmo de todos os treinadores que passaram no até agora. Né? Não vi nada de excepcional, nada de diferente ali, que o Miguelito não poderia se encaixar. Seria diferente o Miguelito em campo por tudo. Não porque o Miguelito seja o cara que vai nos salvar da Série C, ou o Miguelito seja um craque de Real Madrid, longe disso. É porque durante a semana o Miguelito resolveu contra o Brasil, na eliminatória, classificando a seleção dele para a repescagem, então ele estava com uma moral. Quem está do outro lado lá, teria um pouquinho mais de respeito. Então você tem que encaixar o Miguelito ali. Se o Miguelito não conseguir jogar na posição do William Bigode, o Miguelito pode encerrar a carreira dele amanhã. Né? Então foi isso, um 0-0 xoxo, um jogo de dois times de Série C, infelizmente, um jogo de dois times que dificilmente vão conseguir alguma coisa nesse campeonato, infelizmente. A cada jogo a gente fica mais decepcionado com os rumos que o América está tendo nesse campeonato. E é isso. Se a gente não conseguiu chutar no gol do time do Paysandu, o próximo jogo é contra o Curitiba também. É isso. 0-0, bosta. Resumo brilhante, menino Tales, ali, como sempre. Eu acho que é isso aí. Eu comecei falando sobre a questão do empate. A questão toda é que, primeiro, a gente não pode empatar mais. E segundo, que foi contra o Lanterna. Ah, mas foi fora. Gente, não dá. Essa altura do campeonato, eu não acho que um ponto nos resolve. A verdade é essa. Eu vi até muita gente nos grupos aí, na base do, esse ponto vai nos salvar. Gente, nós precisamos ganhar 6 em 12 jogos. É muita coisa. É bastante coisa. A questão maior, já disse, ponto de ontem, é que os 3 pontos ontem nos dariam uma tranquilidade maior para o próximo jogo, que é um desafio muito maior, né? Sim, com certeza. O jogo com o Curitiba, que é o próximo, é muito mais difícil. Não só o próximo jogo, como a sequência, né? Porque depois tem o Atlético Goianiense fora também, que não vai ser um jogo fácil, né? Mas assim, no fim das contas, a atuação, o ponto foi ok, né, pensando que o América não ganha do Paysandu fora de casa, de jeito nenhum, qualquer que seja a circunstância, tem dificuldade de jogar contra os times do Norte lá, mas tá me preocupando agora de novo, são de algumas escolhas do Valentim. Tirando a parte do Miguelito, que por mais que muitas pessoas discordaram, eu até entendo, tipo assim, o cara chegou, não treinou, já viajaria pro Pará, o que ele tava planejando, né, durante a semana, mudaria o planejamento dele, vai lá. Dá pra se discutir. Mas eu acho que ele ter como opção pra entrada do jogo ali, pra tentar mudar alguma coisa, o Labandeira e o Daora, e não dar oportunidade, sei lá, pra um Joseph da vida, que já mostrou que pelo menos assim, corre e tem alguma habilidade a mais do que esse Daora, que era reserva lá no CRB, e provavelmente tem algum tipo de problema físico também. É estranho, porque assim, tem algumas coisas que não se explicam no América, né? O Ricardo Silva e o Lucão serem titulares absolutos, entra técnico e sai técnico. Então tem algumas coisas que a gente não vai entender. De novo, ele vai ter mais tempo para ele conseguir trabalhar, ajeitar o time contra o Curitiba. Em casa, tem uma coisa também que me parece que atrapalhou muito ontem, que foi o gramado. Não dá para usar como desculpa, porque ele é ruim para todo mundo, né? Mas o América não conseguia trocar 3 passes que a bola quicava, né? Enfim. Em casa a gente não vai ter essa desculpa também, porque o gramado Independência, de tudo que a América tem de ruim, o gramado Independência pelo menos é bom. E apesar do Curitiba ser um time que está muito bem no campeonato, eu acho que assim, se a gente for comparar o elenco, até dá pra gente ganhar. A questão é que os caras não estão fazendo por onde a gente ter essa confiança, né? Então, o empate contra o Paysandu é ruim? No contexto geral, não. Agora, na situação do América, é horrível, porque a gente precisa de pontuar e a nossa sequência é bem complicada. Com certeza. Felipe? Eu acho esse empate ruim até porque a gente empatou com eles aqui também, né? E assim, o time do Paysandu é muito ruim. que mais me causou espécie ontem foram que as substituições no final, elas eram para segurar o empate, né? Então que ele colocou o Emerson, fechou o jogo com três zagueiros e não foi para liberar ala nem nada. Ele, tipo assim, ele fechou com uma linha de cinco no final do jogo ali. É, os meio campistas que entraram de marcação, as únicas coisas que foram de artigo, assim, que entrou o Daora e o Labandeira. Mas puta merda, o Labandeira, eu acho que já dá pra cravar que ele é de fato, é o selo bagre mesmo, porque no finalzinho, o Cauã Diniz já quase sem perna, ele faz uma jogada, dá o passe Labandeira, apresenta, aí o cara dá um passe atrás, assim, que pega no Cauã e sabe que não foi aquela bola pra frente pra ele poder chegar chutando. Não sei se faria o gol, até porque seria um chute de perna esquerda, mas assim, teria alguma chance, né? E depois ele dá o passe e erra, e quem tem que voltar correndo que nem um doido para não pegar o contra-ataque é o próprio Cauã Diniz, já estava morto em campo. E ele ficou lá parado, assim, sem dar um... O bote, sem tentar recompor ali. Então, acho que tá difícil, né? Eu acho que dá para cravar que o acesso foi pro Vinagre. É um piadista. Ah, que acesso, menino. Essa altura do campeonato... O acesso vai ser acesso à Série B, nós vamos ter que comemorar como título já. Essa é a verdade. Mas, dito isso, eu acho que se o Vante parar de insistir com algumas coisas, e assim, um dos zagueiros, a gente trouxe o zagueiro a pedido dele, né? Não sei o que ele está esperando para testar o Emerson no lugar de qualquer um dos dois, já que eu imagino fazer uma dupla de zaga, Júlio e Emerson, ele não vai fazer. Mas já que não vai tirar os dois, pelo menos um deles, né? Já nos ajudaria bastante. E vocês citaram aí, eu, para mim, o América já entrou com posicionamento para buscar um empate. Não foi só no final, não. Eu achei um time muito estudadinho, muito, sabe, em tudo, com tudo aquilo que a gente não gosta quando a América joga, de bolinha para trás, sabe? É, eu não gostei do time ontem, não. Da atitude do time ontem. Vocês ficaram com essa impressão? Vocês acharam que em algum momento nós corremos atrás de ganhar? Não. Até que a gente não chutou a gol. Que coisa, né? E até as chances que a gente eventualmente... A gente, assim, as finalizações que tinha eram de fora da área. E quando parecia que o time estava criando uma chance boa, teve uma que o William Bigode perdeu a bola de maneira meio boba dentro da área. É, o time parece estar meio trapalhão ali no meio para frente. Eu acho que o Miguelito ajuda nesse sentido, né? É, porque ele, querendo ou não, ele é um pouco mais lúcido ali na frente. Mas falta muito ainda. Eu acho que a única coisa que dá para cravar com o trabalho do Valentim até agora é que, mal ou bem, ele conseguiu organizar a defesa, né? Em três jogos a gente tomou um gol nos últimos tempos. Sim. Mas mesmo assim, ontem foi mais na sorte do que no juízo, porque o Ricardo Silva não ganhava uma bola. Esqueci o nome do jogador do Paysandu, que ficou até o final. É, não foi substituído. Todas ele ganhava, né? Mas, e também o goleiro que o Felipe elogiou e que, de fato, fez alguma outra intervenção, quase entregou também. Teve uma bola você que ele... Você fala do camisa 10? Mas não é 10, não. Eu achei que era 10, mas eu acho que é outro número. Vê. Que o Garcia estava deitando... Isso, esse mesmo. Esse Garcia. É. O Garcia era 10? 10. Ah, então esse cara, puta merda. O Ricardo Silva não conseguia ganhar uma dele. E do lado esquerdo, né? Tanto... Enquanto o Dalbert estava jogando, quanto o Paulinho estava jogando, a gente sofria muito pouco, mas do lado direito, meu Deus do céu, cara, tanto o próprio Júlio, que para mim está sendo uma decepção, ontem foi uma decepção defensivamente, que todas as bolas pelo lado esquerdo do Paysandu, do nosso direito, eles conseguiam tabelar e passar, e na saída dele, na entrada do Samuel, continua a mesma coisa ali. É, time muito desorganizado defensivamente do lado direito. Então ontem eu acho que foi muito mais na sorte do que no juízo, mas fato é que nos últimos três jogos a gente só tomou um gol. É, mas na direita ainda prefiro o Júlio que o Mariano, viu? É, eu acho que até porque o Stênio jogou pela esquerda dessa vez, né? E aí, nesse esquema de três atacantes, sendo que dois deles são o William Bigode e o Arthur, que não são de voltar ali, então o lado que não tem um atacante que é um ponta de fato, que era o Stênio, fica mais desguarnecido na hora da sobra, né? Como, geralmente o Stênio ia pela direita, então era até o contrário. E tava eu numa já... água também ontem, que, nossa, não, uma água de salsicha... Fez. O filho do Valentim estava lá no Twitter falando que é um absurdo marcar jogo para de tarde em Belém, não sei o quê. O homem é desengraçado, os dois times não jogam no mesmo clima, não? Nosso preparo físico é diferente, né? Uai. Eu nem sei se ontem foi preparo físico. Os caras não pareciam... Tirando o... Quem que foi? O Felipe Amaral, que no final do jogo teve cãibra. O resto eu acho que foi mais gastar tempo ali, né? Mas me pareceu. O Stênio, assim, ontem ele tava muito mal, mas ele pelo menos é um cara que tenta. Ontem ele errou, mas assim, tem alguém que tenta ciscar do lado ali, buscar uma bola mais profunda no lado do campo. Eu acho que eu prefiro melhor com ele do que sem ele. Eu queria, tipo assim, até o Stênio, porque sem ele entrou da hora, né? É, o da hora ou o Labandeira. Cara, o Labandeira foi até engraçado que a pessoa, eu tava acompanhando a transmissão da Rede TV. Aí o Labandeira, no finalzinho do jogo, ele fez uma falta. Aí o narrador falou assim, a primeira vez que eu falo o nome dele. Ele teve uma hora que sabe também, né? Teve uma hora que até o Valentim teve um lance lá, uma disputa de bola na frente, que o Valentim vai, só que eu acho que ele falou Facundo, né? Ele falou o nome dele, vai, meu filho, acorda, te faz alguma coisa. Então os dois não mostraram que vieram, até porque eram reserva do CRB, gente. Assim, não tem como os caras reserva do CRB chegar aqui e resolver, né? Quer dizer, eu acho que o Labandeira era Vila Nova de Goiás, né? Não lembro. Nossa senhora, realmente estava ontem. Eu achei o Stênio bem abaixo do que tem jogado aí, que já não é essas coisas, mas, mas fez alguns jogos bons. Mas ontem ontem estava mal, mereceu sair. O problema é quem entra. É. E nos próximos, assim, por exemplo, contra o Curitiba, eu não acharia ruim entrar Stênio e Miguelito. Porque o Bigode a gente sabe que provavelmente vai ser o 9 mesmo, né? A não ser que seja o Arthur. Como pode? É complicado. É outro também que não mostra porque tá ali, né? Mostra e ontem também, assim, não é obrigação dele, né? Mas o Cauã Diniz teve duas chances de finalização na entradinha da área ali, que ele tentou dar uma chapa, cara, que ele já fez um gol assim, eu acho que ele deve estar, cara, dá um bico se for, não precisa se preparar tanto pra finalizar, né? Mas também não é obrigação dele, não dá pra gente colocar na conta dele que o América não fez gol. Fato. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Professor Flávio Azevedo, já perdi todas as esperanças, vou assistir em casa agora. Saulo Prata está ofendendo aqui. Boa noite, seu Cicato Silva. Miller Melo, se ganha nem do Lanterna vai ganhar do líder? Não vai, sendo realista. Pedro Bastos, boa noite, Jair e bancada. Afinal, quem manda? Ou melhor, quem dá os comandos no América? Vocês têm alguma dica de quem está mandando no América atualmente? Uai, saiu a notícia aí que agora é o Vidal, né? É, diz que é, né? O Vidal que provavelmente 90% da torcida não tem a menor ideia qual que é o semblante da pessoa, né? Qual que é a latinha dele, né? Não tem presença, você vê muito pouco. Então, assim, para esse momento, a gente precisaria de alguém mais atuante ali, sabe? Não sei se espero estar muito errado. Mas não é o perfil do Vidal para isso aí, não, sabe? Lembrando sempre. Uma coisa é você ser gestor numa empresa onde você comanda ali pessoas com gabarito, tudo, você comanda ali profissionais, engenheiros, administradores, médicos, advogados, o cara da quatro. Outra coisa é você comandar peão para peãozada. E jogador de futebol, a gente sabe muito bem, é a peãozada. O trato é diferente, a situação é diferente. A compreensão é diferente. A compreensão é diferente. E fazer esses caras, então, tudo campeonato, remar junto com a América, muito difícil. Não tem muita esperança que o Márcio Vidal seja essa pessoa, não. É, o América, não sendo presidencialista, em teoria, quem está mandando é o Paulo Assis. Paulo Assis e o Dover, né? Em teoria, são esses caras que hoje respondem pelo clube. O Dover como CEO e o Paulo Assis como diretor de futebol. Bom, eu não estou lá todo dia. Uh-huh. Mas parece que há uma tranquilidade, há um ambiente muito tranquilo para a situação que o América está. Um ambiente muito tranquilo. Um ambiente de muita paz para o que a gente está enfrentando. Sabe? Os caras não estão aguentando chutar no gol, é falta de treinamento. Os caras estão perdendo bolas igual estão perdendo, é falta de treinamento. E você deixar os caras treinar meio horário só. E provavelmente agora, com folga, né? Muito provavelmente só vai se representar terça. Isso que eu ia falar, provavelmente só vão se reapresentar na terça-feira. Então, é isso aí. Né? Isso aí. Nós vamos ter que agarrar muito com Deus mesmo, como diz o outro. Carlos Rocha, impressionante em produtividade do time em todos os jogos. Zé Flávio Moreira falando que o time, dando um boa noite, falando que o time está sem vibração. Luiz Alberto, boa noite, Decadentes. Quando a gente acha que o time vai engrenar, mostra aquele futebol medíocre no sábado. Uno Milha com o ar ligado, subindo o morro. Tá difícil. Miller Melo, caímos para ser, não tem nem o que falar. Time sem raça, sem vontade, sem amor à camisa. Valentim não tem culpa. Tem culpa, sim. Tem culpa, sim. Não pode eximir o Valentim de não ter culpa, não. Porque ele tem culpa, sim. Ele veio para cá sabendo a situação do América e já era para ele ter feito algumas mudanças ali, justamente para o time ter uma garra maior. Mudar peças mesmo, dar um choque de gestão nessa galera aí. Então, se o Valentim tem culpa, tem sim. Concordo. Fernando Magalhães, esses jogadores não têm nenhuma identificação com a América, é legião estrangeira. Rogério Maia, boa noite, meus amigos. Esse América é o reflexo do planejamento que foi feito no final do ano passado, quando levaram o Lícia para dar satisfação para a torcida. Resultado que eu previ há tempo, Série C. Abraço aí, Rogério. Carlos Antônio, boa noite. Eu acho que já caímos para a Série C, infelizmente. Eu estou tentando acreditar que não, viu, Carlos? Porque isso é um pesadelo. Grande Carlos Vogas, veste tio Carlos. Mais um ano jogado fora por nossos dirigentes. Infelizmente, está muito difícil não cair. Mas o idiota aqui ainda tem esperança. Mais um idiota, viu, Carlão? Também estou do mesmo jeito. Zé Flávio Moreira está falando que Miguelito não joga mais pelo América, vocês vão ver. Tá, nós vamos falar aqui desse negócio de liberação do Miguelito aí. Roberto Nassif, muitas contratações sem critério, só para o DM. Quando não está lá, é horrível. A melhor, por enquanto, é do goleiro, que ainda não falhou. O resto é uma decepção. Deixa eu descer aqui. Emerson Mascarenhas, boa noite. Muito difícil ganharmos 6 partidas em 12 com esses jogadores emprestados, sem compromisso, garra e hombridade. Alberto Boechat dando boa noite. Ronaldo Ferreira dando boa noite também. Grande Ronaldo, Ronaldo Rex 2. Bruno Rodrigues, Tauan Williams não é melhor do que esses atacantes nossos, não? Traz ele de volta. Tauan foi vendido, né? Ou foi emprestado? Foi emprestado, né? Ele voltou do empréstimo e reemprestaram ele, não foi isso? Eu não vi quando reemprestaram. Ele voltou e falaram que ele queria reemprestar. Não sei o que, que houve, não. Ah, é. Foi isso mesmo. Então, tá por aí mesmo, né? Tá por aí. Ele foi para Londrina e depois o Roberto Nascimento está falando exatamente isso aqui. O Alberto Paes está perguntando, o Salu e o Alencar tocam os seus negócios com a mesma dedicação que tocaram a América nos últimos anos? O negócio deles está indo bem, até onde eu sei, então... O negócio do Alencar é política, né? Você não toca muita coisa. Está indo bem. Acabou de ser nomeado ao Tribunal de Contas aí. Você precisa tocar o negócio, precisa conversar ali, falar se essa parte, de fato, isso até no América ele fazia, falar, chegar, se mostrar ali, tentar recompor, deixar todo mundo feliz, isso é bem que isso fazia, só que isso não... Ele é deputado estadual, né? Não é que o estado de Minas Gerais está de vento em popa com a economia muito pungente, assim, ou fazendo muita coisa interessante. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio do Miguelito, né? Tá, ele já falou um pouquinho no resumo, a gente já começou a falar aí. Bom, para quem não está sabendo, o Miguelito jogou na terça-feira contra o Brasil, pela seleção da Bolívia, fez 2 gols, jogou muita bola como ponta direita, inclusive. Com uma vontade, jogou muita bola mesmo. E fato é que só apareceu aqui em BH na quinta-feira, à noite, parece, né? Ao que parece, ele chegou na quinta-noite. E o clube informou que ele foi dispensado de ir acompanhar o clube lá em Belém, certo? A justificativa na coletiva pós-jogo do Alberto Valentim, essa, para mim, deu vontade de chorar. Porque ele falou que não dispensamos mesmo, porque o Miguelito não treinou com o grupo, não entendeu a nova forma de jogar do time e, portanto, não faria sentido ele mesmo, não. Eu vou dar minha opinião de cara para vocês, o seguinte, nego bom de bola tem que jogar. Acostumado, sem acostumar, sabendo quem são os companheiros de times ou não sabendo. Sinceramente, eu não. Isso para mim não faz sentido nenhum. O que vocês acharam dessa história toda aí? Eu tô aqui, tá? Não sei o que aconteceu, que minha câmera desligou sem eu ter feito absolutamente nada. Eu acho que. Eu entendo essa questão de que o cara bom ele tem que jogar, e às vezes, a gente já viu situações em que às vezes o cara joga num dia pela seleção, ele volta num jatinho fretado para descansar um dia e jogar no outro, quando um cara é importante, como é no caso do Miguelito pro América. Mas por outro lado, eu entendo, né, assim, ele ter voltado para Belo Horizonte na quinta, para pegar um voo pro Pará na sexta, para jogar no sábado, tipo assim, talvez ele não estaria na sua melhor forma, né? Tá tendo em vista que o jogo foi na Bolívia, né? Então, não é como se fosse uma logística simples, né? E também entendo o que o Valentim falou sobre o assunto, né? Você treina a semana inteira pensando numa estratégia. E essa, ele, não por culpa dele, né? Ele não estava treinando com o grupo, ele estava na seleção. E você coloca ele para jogar que não treinou com o time na semana, assim, eu entendo a justificativa. A questão é que eu acho que o América está numa situação tão desesperadora que até levar o Miguelito de maneira desesperada valeria, nem que fosse para ficar no banco e ao invés de entrar o da hora ali no final do segundo tempo, entra o Miguelito, já que ali já não tinha tática, não tinha nada, né? Tava meio que uma bagunça os dois times pelo desespero que ambos estavam, né? Nem que fosse para segurar um zagueiro do Paysandu. Porque se você bota um cara desse, você meio que obriga o outro time a fazer uma marcação diferente. Agora, o que a gente não sabe, que aí eu acho que isso mudaria completamente a história, é se ele pediu para não ir, né? E a galera tá segurando essa informação. Porque se isso aconteceu, aí é um absurdo, porque ele já no jogo que ele entrou no meio do jogo, ele já entrou na má vontade de dar gosto, né? Aí se ele fala assim, ah, pô, pará, cara, acabei de voltar da seleção, pô, me libera aí. E se ele pediu, e assim, não tem essa informação, ninguém me falou, o Valentim não falou, não é uma... Assim, não estou falando como se alguém tivesse me contado nada. Mas se foi isso que aconteceu, aí eu acho um absurdo, porque na situação que o time está, não dá para um cara, né, não se colocar à disposição, né, numa situação dessa. Concordo. O Jairo, o Lucas foi brilhante. Eu estou 100% de acordo com ele. O finalzinho aí do que ele falou é extremamente importante, porque a nossa memória é muito fraca para algumas coisas, né? E realmente, no último jogo que o Miguelito foi banco, ele entrou numa má vontade, mas numa má vontade, porque assim, puta que pariu. Então, assim, peraí, se fosse para o Miguelito ir, é fácil, fazia-se uma logística da Bolívia direto para o Pará, ele não tinha que passar em Belo Horizonte, ele ia direto para o Pará. E se fosse para fazer isso, não era para ele estar em banco, não, era para ele ser titular absoluto. E parece que isso não era o plano do Valentim. Eu queria entender quais são os planos do Valentim, porque tá difícil. E você, Felipe? Não, nessa eu entendi. Até porque eu acho que o time em si viajou na sexta, né? Sexta-feira. Então, assim, se ele chegou na quinta... Eu entendo a parte que não... Era um plano de jogo, e de fato era um plano de jogo bem específico de esperar, tentar ligar contra-ataques e tudo. Mas, assim, até para isso, se eu tivesse um ataque com o Miguelito no lugar do Willian Bigode, seria mais fácil. Mas como ele não treinou, eu desconfio se poderia fazer isso... E o Miguelito é a primeira opção quando você está querendo ganhar um jogo ali, que ele tem o chute fora da área, ajuda na bola parada, daria para fazer. Então, não entendo por que não levar. Eu entendo ele não começar o jogo. Essa parte eu entendo. Ele não treinou de fato, não ia saber a parte da composição defensiva, por exemplo, ele não ia ter treinado, talvez pudesse ser um perigo, já que... Né, não, da hora não sabia. Eu sabia, ele sabia. Se ele sabe executar, é outra coisa. Mas treinando ele tava, né? Então, mas é aquela história. Mas é o que eu falo. Eu prefiro o cara que joga bola e não sabe do esquema do que o cara que sabe do esquema e não joga bola. Mas é o que eu falei. Eu entendo ele não ser o titular. Mas eu não entendo ele não ter viajado. Essa parte não faz sentido. Porque, pô, colocou o Labandeira em campo. Colocou o Daora em campo. E trocou os dois laterais. E meteu mais um zagueiro também no final do jogo. Então, assim... Não, daria para ter sido ele no lugar de um dos dois atacantes que entraram e teria criado mais perigo. Se entra ele no lugar do Labandeira ali, a gente teria feito coisa melhor no jogo. Então, não dá para entender, assim, porque... O porquê que ele não viajou. Tem alguma coisa que a gente não deve estar sabendo, não é isso? O que a gente conseguiu ver no jogo de ontem é que o da hora não é um jogador da hora, né? Talvez nem do minuto. Talvez ele seja um ser humano da hora, não tive oportunidade de bater um papo, mas como jogador, realmente, não parece resolver. E é esse que é o ponto, assim. Pô, o da hora entrou numa situação ali que é tipo, cara, ó, a gente tá precisando de alguém pra correr aqui, Não precisa de você ter todo um planejamento, uma estratégia durante a semana para isso. Isso aí o Miguelito conseguiria fazer, nem que fosse 20 minutos. Enfim, acabou. Nunca saberemos 100% do que aconteceu, mas não viajou e o América ficou totalmente ineficaz no ataque, né? Isso é que é a grande questão. Eu não concordo, eu não consigo entender isso, não. Isso para mim não é normal. E mandou uma mensagem ruim, cara. Sabe? Fica parecendo que alguém tem mais privilégio que o outro. Não sei, eu não gosto desse tipo de, coisa, não. Sinceramente. Mas é fácil de resolver. Só o Vidal, né, que tá comandando lá, o Paulo Assis, fala assim, gente, ó, todos vocês, quem for convocado para a seleção brasileira, eu dou 2 dias de folga. Mas do mesmo privilégio. Até mais do que 2 dias, né? Porque se você puder voltar só na terça, ó, se foi convocado para a seleção, é 1 semana de boa no Tauá. Aí, quem sabe você não joga um pouco mais de bola para ver se você vai para a seleção também. Ah, vai mesmo, viu? Pode aguardar. O voo foi na quinta, Felipe, quinta à noite. Eu tô conferindo aqui, tá? Então talvez pode ter sido. De não, fato, eu acho que financeiramente. Eu falei assim, se ele chegou aqui depois que o voo foi, aí dá pelo menos pra tirar esse argumento que nós não estamos com muita vez. Se quisesse, ele ia direto. Se quisesse, ele ia direto. Mas aí você ia precisar de mexer. A Bolívia pode. Imagino que a seleção que paga as passagens do jogador. Você saiu de Belo Horizonte, compraram a volta pra cá também. Eu tenho que rir de vocês, não é possível. Logística, vocês estão achando soluções muito complicadas para justificar um negócio desse. Mas com a questão que provavelmente, porque teve jogo da Copa do Brasil, e teve gente que jogou na terça e estava aqui para jogar na quarta-feira, né? Então, assim, alguns fretaram o voo. Dá para ter começado, olha, não dá para colocar o Miguelito aí, não? Ele é pequenininho, pode botar no bagagem aí que ele vem. Faltou um pouquinho de força de vontade para ver se, olha, deixa o Miguelito voltar assim, seja lá como um dos jogadores teve que jogar ali, que ele chegava a tempo, mas... Com certeza. Grande Marcão lá dos Santos Americanos, com todo respeito, o Conselho tem algum poder de influência de mudança no clube? Vamos, não. Marcão, o Conselho, você fala assim, de mudar as pessoas, a gente, o único poder que tem é votar. Então, assim, de 3 em 3 anos, a votação de quem vão ser os dirigentes é feita pelo Conselho. Mas, fora disso, só pode haver uma mudança... forçada em algum caso de prova de má-fé, né? Nem de incompetência. Sobre a verdade é essa. Sei que a pergunta não foi nesse tom, não. Inclusive, Marcão do Castelo, que foi citado na transmissão. Acho que postou alguma coisa no Twitter lá, devia estar fazendo churrasco, que o cara falou que estava dando inveja no narrador. O Márcio Vidal ser escolhido para essa posição, né, de ficar seu representante do CA ali, a única coisa que não é que me espanta, mas que me chama atenção nessa escolha, e não é uma crítica ferrenha ou algo do gênero, é que nem nas reuniões do conselho o Márcio Vidal costuma se posicionar de maneira firme a respeito de alguns assuntos. Ele sempre está engajado, mas não é normalmente ele o cara que dá as caras, isso que eu quero dizer. Normalmente é o Alencar ou o Salum faz isso, né? Na época o Batista chegou a fazer isso algumas vezes, o Euler sempre fez isso também, né? Foi a cara para defender sobre alguns temas relacionados ao CA. Até mesmo o Racilan já foi um pouco essa posição, e uma vez aqui, outra colar. Agora o Vidal nunca foi esse cara, né? Não sei se ele vai mudar isso agora, que ele é o líder do CA aí, mas não me pareceu, nunca me pareceu ser essa pessoa de ser um representante do América perante defender as posições dele junto ao conselho, junto ao clube, etc. O Márcio é um cara mais da política. Ele é mais dessas discussões aí, mais entre grupos. Zé Eduardo Carvalho fala que parece que o Botafogo e Ribeirão Preto quer tomar o lugar do América. Será? O Sandro Américo, boa noite. Se o América cair, afirma que o América assina falência em menos de 3 anos por uma diretoria amadora que está lá há 40. Otomol, esse time e diretoria dá nojo, chamar de bosta e elogiar, chega de passar pano em latrina, me perdoe meu francês. Deixa eu pegar aqui, Alex Pereira, nada é por acaso, com essas contratações de A2 do Paulistão, não era de se esperar muita coisa mesmo, não só do A2 do Paulistão, mas é o reserva dos A2, não é nem o titular dos A2, né? Então, muito complicado mesmo. Muito bem. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês estão com saudade do Miquéias? Porque eu não tô, não. Nenhum. Com todos os defeitos, esse meio aí, Elizari, Amaral e Cauã, tá bem melhor do que quando o Miquel estava ali fazendo raiva, hein? Vocês não acham, não? Pra mim, esse meio campo tá bem melhor do que quando o Miquel jogava. Mas dá pra falar que... Tá sentindo, quando eu vejo o Arthur jogando junto com o Bigode, sinto falta do Figueiredo pra jogar no lugar de um dos dois. Ainda que se ele estivesse em campo, era o Stênio no banco e os dois jogando também, né? Mas... Bem, só me fala se meu áudio tá bom, hein? Tá ótimo. Tá. Mas só pra não quero cometer uma heresia, não. Mas ontem eu não achei que o Felipe Amaral foi mal na partida, não. Não. Finalmente ele fez uma partida que eu achei que foi ok. Ele é um que tá evoluindo, tá? Ele é um cara que eu tô vendo evolução no futebol dele. Então, essa atuação nesse nível, eu acho que eu não sinto falta do Miquel, não. É, ontem ele tava melhor, até fez uma finalização de fora da área, né? Enfim, ontem. Eu achei que finalmente ele começou a entrar pro prumo, tá um pouco tarde demais, né? Seria bom se ele tivesse começado o ano assim, mas ele não tá tão mal, não. E o Cauã voltou a jogar bem, né? O Cauã é uma coisa legal, assim. Minha única crítica ao Cauã é essa questão de que, pô, ele fez um gol de fora da área, ontem duas oportunidades, que é uma jogada, parece que é treinada, assim, né? Que o América vai pelo campo, pelo canto, o camisa 9, seja o Arthur ou seja o William fazendo essa função, puxa a marcação para frente, sobra um volante atrás e já é para chegar batendo de primeira. Ele teve duas chances dessa, uma ele bateu em alguém, a outra ele tentou dominar para dar uma chapinha fraquinha, acabou errando também. Pode treinar melhor essa jogada aí, mas só isso, mas tem jogado bem também. Ele tá fazendo bem o que era a função antes do xará dele, né? Ó, Barros. É, pois é, eu acho que esse meio de campo também ajuda bastante nessa melhora que a gente falou da zaga, né? Sim. Exato. Já que não tem um primeiro volante, você coloca três meio campistas que conseguem ajudar um pouco mais defensivamente, pelo menos, né? Então... Ah, com certeza. O Sano América, o pessoal tá falando aqui da SAF, Lúcio Melo, vocês não conhecem o América, sempre foi assim com alguns bons momentos. É, pior que historicamente é isso mesmo. O Miller Melo está perguntando, além da estar no DM, a outro dia o Tempo aí fez uma matéria quase chorosa mostrando ele caminhando em campo. Ué, então ele voltou a jogar? O craque está de volta. Não, outro dia o Tempo fez uma matéria aí linda com ele entrando em campo. Uai, então ele está andando em campo, ele já está apto a voltar, então. Uai, pois é. Porque correr é que a lei do mundo correu, não? Não precisa correr de fato mesmo, não. Mas nas fotos dos treinos eu não tenho visto ele, não. Então eu acredito que ele ainda está treinando, está na transição ainda, né? Eu não sei, é porque também tem um negócio já sobre essa questão do Alê, que é o seguinte: eu não sei qual que é o sindicato dos atletas, como é que é o sindicato dos atletas. Mas nesse momento agora, nesse setembro, outubro, é a época onde os sindicatos lutam pelos direitos, né? Então, provavelmente, o Alê deve estar ocupado com isso aí, né? Deve estar lá na reivindicação dos direitos trabalhistas. É. Eu acho que, e pelo histórico, a preparação dele deve estar colocando bastante plástico bolha para ver se ele só treina mesmo até o final do ano e não se machuca novamente, né? Para ele não ter que pagar ainda mais salários a ele do que o previsto. Cara, o nosso DM esse ano, ele tá batendo recorde, cara. Tem coisas que... O cara vai pro DM e some, cara. Não tem lógica um cara ficar um ano no DM, velho. Não tem lógica. O Alan Ruschel caiu de avião, em 3 meses tava jogando. Não tem lógica isso não, filho. Não, e não só no sentido dos caras que já estão aqui, porque o caso do Alê, pra mim, é uma coisa inacreditável, né? O cara terminar o ano jogando, ele começa o ano lesionado e fica o ano inteiro fora. É, mas como outros casos de contratação, porque, pô, o Dauber já é a segunda lesão que ele teve desde que ele chegou. Maguinho. O Jacaré teve um ele, com a América, contratou ele, ele tinha uma lesão aqui que nenhum time quis ele nunca mais. A gente tentou mandar para outros dois times. O Maguinho já se machucou também. Aloysio. Como é que chama aquele menino que chegou? Pato? Menino Ganso, sei lá o nome do qual que é, a ave que o América contratou no começo do ano. Guilherme chegou Pato. Com uma semana, machucou, rompeu o ligamento, nunca mais jogou. Éder. E o América vai e contrata um cara, que é esse da hora, que até o Paysandu já tinha rejeitado em exame médico. Pelo menos esse aí até agora não machucou. Então, assim, tem alguma coisa muito errada, né? Não precisa ser assim, especialista para entender que tem alguma coisa que não está certa ali. Ué, claro, a questão do Dauber, até eu estava procurando, que eu achei muito. Ele entrou numa partida e ele machucou. Ficou até o final. Aí ele ficou um tempo fora. Aí ele volta, na segunda partida que ele entra, que ele começa a titular, ele machucou de novo. Eu até fui ver se ele estava com histórico de lesão, e tava. Ele teve uma ruptura de ligamento cruzado jogando lá na Itália, ficou mais de um ano parado, voltou para cá, fez só 10 partidas pelo Inter, aí não tem muita notícia, e foi pro Sport. Aí teve no final do ano passado uma lesão de quadril, aí ele voltou no início desse ano, aí quando ele tava voltando, ele teve uma lesão muscular na panturrilha, aí ele não jogou mais no Sport depois disso, aí veio para cá e machucou duas vezes. Cara, pelo amor de Deus, não pode ser não, cara. Isso porque você não tem acesso ao exame do atleta. Isso você tá olhando na internet o histórico do cara. É, isso são só as lesões, tipo, as coisas que são noticiadas que eu consegui encontrar. E claro, sabe, é uma coisa de maluco isso. Em geral, os aplicativos que o pessoal usa para fazer scout, eles têm informação sobre lesão de fato. O negócio é mais informativo, né? Então. Pois é, cara. Isso aí para mim, é o que eu vejo o nosso scout completamente escanteado. Mais do que nunca, sabe? Mais do que nunca. Há muito tempo eu perguntei ao pessoal lá ao pessoal de scout do América, se eles eram consultados nas contratações que vinham de outras fontes. Vamos dizer assim, cara, não é consultado. Vai chegando, faz um negocinho daqui, puxa de lá. O da hora mesmo, para mim, tem toda a cara de coisa de empresário. Não tem lógica. Tipo assim, para mandar um, tem que mandar outro. Ou sei lá qual que é o rolo, sabe? Não sei. Não sei qual que é a combinação, não. Porque não tem lógica, não. Ninguém contrataria, muito menos a gente, cara. Ele não vai ajudar a gente. Agora tem que contratar quem resolve. Não adianta contratar essas coisas, não, sinceramente. Ou não contratar e vai com o que tem. Questão, na situação financeira tá ruim, se é pra trazer um cara que não resolve, não traz. Arrisca um da base e vê. Não traz, cara. Vai trazer pra lotar o elenco à toa, pra não te resolver. Não adianta nada, não traz. O Dalbert trouxe ele até 2026, né? Pois é, cara. Entendeu? Umas coisas de maluco. Sabe? O Marlon foi pro DM, ninguém tem notícia. Os caras ficam meses no DM do América. O cafezinho do DM do América deve ser sensacional, porque ninguém quer sair de lá, ué. Entendeu? Não tem lógico. Os caras vão pro DM e somem no DM. Somem no DM. Não tem lógico. Acho que não tem um time nesse país que o cara fica um ano no DM, não. Tem alguma coisa errada, cara. Sinceramente, isso aí tem que ser muito revisto. Das coisas que a gente tem que caindo para a Série C ou não, a gente tem que rever muito isso, mas rever muito esse nosso departamento médico, porque tem algo muito estranho, muito errado, não tem lógica, não. Eu diria que tanto a parte do departamento médico quanto a parte de preparação física. Sim. Eu acho que esse ano descancarou. É relacionado. Que tá bem ruim essa assunto de lesão que a gente teve, e o fato do nosso time, de fato, ele meio que perde as pernas no segundo tempo. Isso é preparação física e é coisa para o início. E essa parte não dá muito para resolver durante o campeonato. Isso foi isso, a preparação do início do ano que arrebentou eles. Então, assim, a gente vai ter mais um tempinho de férias bom até o início do Mineiro. Então, tá fazendo uma pré-temporada, vamos colocar o pessoal um pouco mais no eixo ali, né? Se a gente tiver uma preparação física decente ano que vem, né? Esse é um ponto muito sério para a gente repensar nossa vida no América, viu? Sinceramente. Deixa eu pegar aqui. O Roberto Lopes, Hugo Rolon, além andando em campo, voltou a fazer o que sempre fez. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Não, é isso aí. Pessoal, vamos para a Bale Colatina? Bora. Então bora. Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil deles, que é o Bala. Votação via x.com ganhou ninguém com 48,7%, seguido de Elizari com 43,6% e Júlio com 7,7%. Felipe. Nossa, essa partida tá difícil. Eu vou no Cauã Diniz. Lucas. Vou votar no Elizari, porque eu acho que ele é o cara, pra mim, foi o mais lúcido ali no meio de campo, né? É porque falta alguém pra articular melhor as jogadas. Ele é o cara meio que só pra ajudar a bola circular ali no meio de campo. Então, talvez se espera dele que ele seja o Benítez, o cara que vai ser o camisa 10 que não é dele. Mas na posição que é a dele, eu acho que ontem ele foi bem. Thales. Ninguém. Eu também vou de ninguém. Até os melhorzinhos jogaram pior ontem, então eu vou de ninguém também. Bom, é isso aí. Vamos para a Colatina, então? Claro. Colatina. Votação do pior em campo pelo América. Votação também via x.com. Ganhou do glorioso William Bigode com 44,7%. Seguido de Alberto Valentim com 26,3%. Ricardo Silva com 21,1%. E Lucão com 7,9%. Felipe. Aí eu vou votar no Bigode com a menção honrosa ao Valentim, que o sistema que ele preparou para pegar o Paysandu, eu achei muito covarde na situação que a gente está. Concordo. Lucas? Eu vou no Ricardo Silva, porque ontem a gente sofreu muito mais do que deveria na defesa por culpa dele. Concordo. E eu achei até engraçado que ele, o narrador rasgou elogios aí no final da partida, porque ele fez um corte lá, falou assim, é um xerifão mesmo. Mas nas outras 15 pichotadas que ele deu na zaga, tinha umas bolas que quicava e bola sob domínio dele, ele deixava esse Garcês pegar, ou quem quer que seja. Nossa, muito inseguro. Boa. Thales. Cara, com o Latino, quem me fez mais raiva ontem foi o Alberto Valentim, pela escalação e pela substituição, Alberto Valentim. Eu também vou de Valentim, concordo com você, ainda acrescenta coletivo. Quando eu vi a explicação do Miguelito, aí que eu fiquei com mais raiva ainda. Então, eleito aí Alberto Valentim. Dois votos, tá certo. Ele mesmo. Foi eleito aí. Muito triste, moçada. Grande Paulo Lasmar tá dando boa noite aqui. Tá lembrando, ó, dia 16 de outubro tem Fórum SAF. Imperdível. Pessoal, bacana mesmo. Eu fui nos dois primeiros, viu? Recomendo demais, quem quiser entender um pouco mais do que está acontecendo no futebol, nessa parte de negócios. Eu acho que é muito legal. Dia 16 de outubro, entre no site aí, forumsaf.com.br, tá? Podem fazer inscrição por lá. A inscrição tá, é um preço mais do que justo, sabe? Pela qualidade dos palestrantes aí. Então, muito legal, recomendo bastante aí a quem quiser. É um dia inteiro aí de palestra sobre o assunto. Bacana demais. Se tiver um fórum sobre administração de Palmeiras e Flamengo, esse aí eu vou. Mas é bacana, é bom para a gente entender porque tem essa parte de legislação, tudo isso aí, e cada vez eu me convenço mais que daqui a uns anos vai ter que ter a lei da SAF sabe? Porque a primeira leva salvou os endividados aí, daqui a pouco os endividados estão endividados de novo. Aliás, nunca deixaram de estar, né? Estão aí vivendo das benesses da lei até segunda ordem, né? Então, é que daqui a pouco, no ritmo que está, as SAFs também vão estar endividadas e aí vai ter que ver o que faz, né? Exato, por isso vai ter que ter a SAF da SAF. É muito complicado. A única SAF que não será vendida tão cedo é a Decadente SAF, né, Thales? Você, como nosso presidente, você tem alguma previsão de vender a Decadente SAF? Chegou alguma proposta para você? Sim, chegou. Chegou uma proposta de Brasil. Causos do América tentou comprar a gente. Aí... Marcão dos Santos Americanos não fez uma proposta, não? Não, veio só do Causos do América, mas aí como a gente não quis fechar com ele, ele acabou por nem mandar um vídeo para nós aí no nosso programa. Ficou magoado com a gente. Tá certo. Bom, Lucas, temos espaços especializados? Temos. Então, vai vinheta. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Bom, de esportes especializados, não é só no campo que o Cruzeiro virou, no campo de grama, né, que o Cruzeiro virou nosso freguês, no futsal também. Na decisão ali para ver quem iria para a final do Campeonato Metropolitano, o América ganhou de 7-4 do Cruzeiro, se consolidou como primeiro colocado geral e fomos para a final, que não está no post, mas pelo que eu entendi, né, muito provavelmente vai ser contra o Minas, né? E além disso, também no futsal, o América se despediu de um atacante, Kaique Costa, que, pelo post do América, o cara fez 16 gols e 20 participações diretas em gols em 23 partidas. Então, parece que vai ser uma perda e tanto para a sequência da temporada do América, que é o Brasileirão de futsal, que vai ser só no dia 27 de setembro. Então, semana que vem, no sábado, né? É isso? Sem ser esse final de semana, no próximo. Então, no próximo programa, a gente fala mais detalhes dessa partida aí. E quando tiver notícias também sobre quando vai ser a final do Metropolitano, divulgamos por aqui também. Nas competições de base, o América começou o octagonal final do Sub-15 muito bem, vencemos por 5-0 a equipe do Bonfim ontem. Ainda não tem a tabela do octagonal final, mas como foi a primeira rodada, o América fez 5-0, nenhum outro time fez 5-0, estamos em primeiro lugar no octagonal final do Campeonato Mineiro. No Sub-17, que é a categoria que vem decepcionando na temporada, o América perdeu na estreia do octagonal também contra o Bonfim, só que dessa vez por 1-0. Também não tem a tabela ainda, mas o América, pelas contas aqui, dos 8, deve estar em quarto. Desculpa, deve estar em quinto pelos outros resultados. No Sub-20, o América ganhou hoje de 3-0 do Atletic. Com o resultado, nesse momento, somos líderes do octagonal final, com uma partida a menos do que o Cruzeiro, mas ainda assim, por enquanto, líderes. Então, o Sub-20 vem fazendo um bom trabalho aí no Campeonato Mineiro. Na semana passada, eu acabei não noticiando, mas no Brasileirão Sub-17, o América debutou em vitórias, né? Depois de 16 rodadas, na 17ª rodada, a gente ganhou do Bahia por 3-1. Então, não devemos terminar essa competição na lanterna, mas devemos ser o vice-lanterna aí. Uma vitória, 4 empates e 12 derrotas na competição. Então, o ano do Sub-17 foi terrível. E na Copa do Brasil Feminino, depois de muito tempo parado, essa quarta-feira, a América vai jogar na Arena Barueri às 19 horas contra o Palmeiras pelas oitavas de final. Né? Então, vai ser um horário aí que, para quem tiver condições, vai dar para acompanhar de maneira tranquila as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, torcer pelas espartanas avançarem para as quartas de final aí. É isso. Maravilha, esportes especializados, atualizados aqui no Decadentes. Bom, próximo jogo, domingão, 16 horas, em casa, América e Curitiba. Então, primeira notícia é que não tem Decadentes, obviamente, nesse domingo, né? Será na segunda-feira, que afinal de contas estaremos todos em campo. Estaremos todos em campo? Menino Thales não, menino Thales eu já sei, meu coração tá doendo. Estarei e devo levar minha menina. Dessa vez vai. Boa. Menino Thales, eu pedi para ele desmarcar um churrasco, porque um tal de churrasco que ele marcou aí pro dia 21. Isso é um absurdo, deixar o América de lado por causa de um churrasco. Fico triste com uma coisa dessa, viu? América nessa situação. Eu resolvi agora, já. Eu vou entrar para a política do América e vou ser presidente do América. Primeiro passo é largar o time de lado, tá? E usar azul. Não se esqueça que você vai ter que trocar e começar a usar a camisa azul. Então eu tô no caminho certo. Tá certo, é isso mesmo. Bom, jogo difícil, né, gente? O que vocês pensam? Eu acho, talvez, o Curitiba não é líder à toa, um time muito arrumadinho, muito chato. Duvido que a gente consiga ganhar. Mas estamos lá presente. Eu acho que vamos ganhar, sim. A gente gosta de fazer o difícil. Então, Felipe, você para. Todo jogo que você chega aqui começa. É 3-0, é 2-1, é não sei. Todo programa é isso. Faz uma previsão ruim, fala que nós vamos perder de 10-0. Às vezes se inverte a chave. O problema é que o time do América gosta de jogar só contra time difícil. Quando o time é muito ruim, o pessoal dá uma. A única vantagem que eu acho que quando jogar contra o Curitiba, esses times que estão no G4, assim, estão bem, normalmente são times que não estão no desespero, não marcam a nossa saída. O problema é que quando o time marca a nossa saída de bola, fica bem complicado. Quando eles vêm aqui para buscar um empatezinho, fica ali mais na manha, o América joga com um pouco mais de tranquilidade. Se for assim, beleza. Agora, se eles vierem marcar a marcação na saída de bola, porque o Valentim gosta dessa saída de bola lá de Nice também, deixa a gente meio desesperado, né? Veremos. Pois é. É um jogo quase no fim da rodada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Talvez não seja possível sair da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados. Porque o Atletic, por exemplo, já abriu 5 pontos para a gente. E o Atlético é o 14º. A Ferroviária é o 15º com 31, ou seja, também a 4 pontos da gente. Sobra o Botafogo, que perdeu hoje para o Atlético, que está com 28. Então, dependendo da combinação de resultados aí, talvez a gente nem consiga sair da zona nessa rodada aí. Botafogo joga contra quem, ô Jair? Contra o Operário. Fora ou em casa? Em casa. É, e complicou. Pois é. Mas, bom, o Operário vai cometer o crime lá, a gente vai conseguir sair. E fato é que a turma tá descolando, cara. A turma tá descolando. Pensa que do 17º, que é o América, pro Avaí, que é o 10º, já são 9 pontos. Ou seja, já, ó, faltando 12 jogos. Então, nós estamos na terceira parte do campeonato já. Na parte final já. Essa aí é a verdade, né? Bom, então é isso. Temos um programa? Então é isso aí, moçada. Beleza, muito obrigado a todos aí. Boa semana. Vamos ver se acontecem coisas boas para o América, como a gente está esperando aí. Tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu.